Abra comigo em 2 carta de Pedro, primeiro capítulo. Pedro diz assim, versículo 13: E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Numa palavra, uma frase mais comum para nós, Pedro está dizendo assim: enquanto eu estiver nesse corpinho aqui, eu vou lembrar vocês. Enquanto eu ainda estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, enquanto eu estiver vivo, eu vou despertar vocês com algumas admoestações. Porque eu sei, verso 14, que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, esse meu corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Versículo 16: Não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Versículo 19: E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Quero que você entenda esse texto que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo: é importante eu repetir isso, a ponto de quando eu for embora dessa terra, vocês continuarem lembrando disso. Que vocês têm que prestar atenção na palavra dos profetas. Porque a palavra dos profetas é como uma candeia que ilumina. Enquanto é noite. Então ele diz assim, como uma candeia que ilumina, uma luz que ilumina em lugar escuro. Para a gente entender o que Pedro está dizendo, a gente tinha que viver aquele tempo. Naquele tempo, e talvez hoje lá na roça, sem energia, se escurecer, você consegue no máximo iluminar um pouco ao redor, com uma lamparina, com uma candeia, com um lampião a gás. É um pouquinho que você consegue iluminar. E você só vai conseguir ver aonde você conseguir iluminar. Se você caminhar sem iluminar, você vai cair, vai se machucar, você não vai chegar aonde tem que chegar. E o Senhor está dizendo assim: a vida é uma noite. Caminhar nessa terra é como caminhar numa noite escura, num breu. Só tem uma forma de eu iluminar a minha caminhada, que é com a palavra de Deus, escrita pelos profetas. Só uma forma de você iluminar seus negócios, sua vida, seu casamento, que é firmar-se na palavra. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Pedro vem dizer assim: olha, vocês fazem bem em prestar atenção aos profetas, porque o que eles dizem a respeito da vinda de Cristo é como uma pequena candeia que ilumina a volta. É muito pouco que dá para saber usando apenas uma lamparina. Eu me lembro que eu fui ministrar uma vez na cidade de Pancas, no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, e me pegaram no aeroporto, e quando eu cheguei em Pancas, que é longe Pancas, e eu cheguei lá de noite, fui direto para a igreja, ministrei, depois fui para a casa que eu fui hospedado, dormi, e no dia seguinte eu abri a janela, e tomei um susto. Porque o que eu vi de montanhas de pedra era um negócio assim impressionante. Eu falei assim: mas elas não estavam aí ontem à noite? Eu não tinha visto nada daquilo na noite anterior, porque eu cheguei de noite. Não tinha a menor noção de como era. Quando eu abri a janela e vi aquela montanha, aquela imensidão de montanhas de pedra, uma coisa linda, bonita, eu me assustei, porque não é uma coisa comum, não é só um morro igual tem aqui em Belo Horizonte, não. São montanhas e mais montanhas de pedra, umas coisas enormes, diferentes. Que coisa impressionante. Mas eu só pude ver depois que o sol raiou. Pedro está dizendo exatamente isso aqui. Não viva na noite dessa vida, como se não tivesse nada acontecendo à volta. Não viva a sua vidinha do jeito que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que a sociedade planeja. Eu planejei 5 anos, planejei 10 anos, 15 anos, e quando tiver com 60, não viva do mesmo jeito que os povos vivem, achando que não vai acontecer nada. Não viva na escuridão, porque você vai se dar mal. Você tem que, pelo menos, arrumar uma lamparina, uma pequena candeia, uma pequena luz, que é a palavra dos profetas. Não dá para a gente discutir se tem ou não tem, montanha. De noite não dá para discutir. De noite não dá para discutir o que vai acontecer lá na frente. Não dá para discutir. Nós já vimos isso na vida da igreja. Já se discutiu muito sobre todas as coisas escatológicas. Não dá para discutir, porque ainda é escuro. Só dá para iluminar um pedacinho perto dos nossos pés. Deus está dizendo assim: use o que você já sabe, o que com você consegue enxergar com a palavra dos profetas para guiar os seus passos, para conduzir a sua vida. Jesus está voltando. É breve, o que vai acontecer é real e é breve. Ande com a tua vida alinhada com a palavra, porque a qualquer momento o arrebatamento pega você de surpresa. Então usa essa lâmpada que é a palavra para iluminar os seus passos. Não se preocupe em discutir o que, tem do lado de lá da montanha. Agora Pedro completa o raciocínio dele. Use esta lamparina, essa candeia, até que o dia clareie. É claro, o dia clareou, não preciso da lamparina mais. Quem que é o sol? Jesus é o sol. Isso nos diz, Pedro está declarando, à medida em que se aproxima o dia de Jesus vir à terra, a claridade do seu fogo, da sua luz, vai iluminando. É como lá na roça, 4 da manhã, o céu já ficou um pouquinho azul, azul escuro, mais um pouquinho azul, um pouquinho claro. Não tem o sol ainda, ele não chegou ainda, mas já dá para ver que tem uma montanha ali, porque já ficou um pouquinho mais claro. Mas ao longe ainda está difícil de ver, mas mais um pouquinho o sol vai chegar mais perto, e mesmo que ele ainda não apareça, o céu vai ficar azulzinho. Daí a pouco aparece aquela bola de fogo lá atrás da montanha. Pedro está usando essa linguagem para dizer: Jesus vem. E quanto mais ele se aproxima, mais fica claro, explícito as coisas. Enquanto isso não acontece, usa a lamparina. Mas à medida que Jesus vai se aproximando, você tem que aprender a enxergar o que está claro. Pedro poderia estar dizendo aqui, irmão: olha, à medida em que Jesus se aproxima, os noticiários, os jornais, a natureza, as pessoas, todo mundo vai estar gritando: não tem mais jeito, essa terra está acabando. Todos vão estar gritando, por brincadeira, por querer ridicularizar ou por proclamar com verdade: está chegando a hora do arrebatamento. Jesus está vindo, o sol da justiça está chegando. E então, porque ele está chegando, fica mais claro. Ah, agora eu estou entendendo o que está acontecendo em Israel. Agora eu estou entendendo o que aconteceu no Iraque. Agora eu estou... Gente, agora está muito claro. Meu Deus. Você quer ver uma das coisas que estão ficando claras demais? Nesses dias eu ouvi algumas notícias que eu nunca tinha ouvido. O Paulo Coelho foi um homem que se envolveu muito na divulgação do governo Lula, para o Lula se candidatar. E eu não sabia disso. E o Paulo Coelho foi chamado agora para conduzir ou participar de toda a condução dos Jogos da Copa no Brasil em 2014. O que, esse homem tem a ver com... É um sistema além do que é bonito que a gente vê na televisão, é um sistema de corrupção, de domínio de nações, de operações que a gente não faz a menor noção e que precisa ter uma intervenção demoníaca. E agora, Saiu as notícias esses dias que ele foi convidado para interferir também na candidatura da Hillary Clinton. O que esse homem tem a ver com candidatura de uma mulher americana? Está mais do que explícito, irmão. Como está ficando claro que a manipulação maligna dos governos, das chaves no lugar certo, da forma certa, para o governo dos povos na terra, a fim de concentrar tudo para a chegada do anticristo, que vai governar todos, está mais do que evidente que o maligno precisa ir acionando suas ferramentas. E não pensa que Paulo Coelho é só um escritor. Ele é um personagem estratégico do Império das Trevas. Não é uma fantasia que ele é um bruxo. Isso é real. E não é só ele. Mas agora que isso está vindo, talvez esteja vindo para você pela primeira vez. E quanto mais buscarmos ao Senhor Jesus, mais claro vai ficando agora, eu estou entendendo, Senhor. Tem muita gente sonhando que as coisas vão mudar assim magicamente. Não, eu preciso me alinhar com a palavra profética declarada na Bíblia Sagrada. Jesus está voltando. Tudo se arregimenta para a instalação do governo único do anticristo. E se você entende um pouquinho, em 1992 teve no Rio de Janeiro a conferência Eco 92. Lembram-se disso? Foi discutido um mundo de coisas sobre o planeta Terra, mas a mais evidente realização da Eco 92, que não foi divulgada amplamente, foi a aprovação do primeiro estatuto do governo geral do planeta Terra. Em 92, foi submetido aos governos da Terra o primeiro estatuto do governo único do planeta Terra. Se em 92 já estava nesse nível, imagina hoje, irmão, o que tem por trás destas manipulações ou de todo esse arranjo de governos, de levante. Tem um mundo espiritual perfeitamente organizado para fazer cumprir as promessas, as profecias, as declarações da Bíblia, que culminam não no anticristo, culminam no Cristo, que voltará a essa terra para arrebatar a igreja e estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Irmão, é real o arrebatamento.